Betinho, Costa Feito, meu parceiro Santo Antônio de Jesus, presente aí, rapaz. A voz dos caça-raios. Se tirar um raio-x do meu coração, um vai ver que o coitado vai tá com a latinha na mão. Porque ele se cansou do amor, de tanto que se ferrou com esse lance de paixão. Se ela prometer o céu e a luz do luar, não dá nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar. A minha mão com aliança, já perdi a esperança. Quem tá solteiro e bebendo, joga a mão, joga a mão. Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo e dormir pelos bares jogado do que em uma cama boa mal acompanhado. Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo e de rebelde igual a o céu e a luz do luar. Não dá nem que o Papa venha lá de Roma só pra me casar. A minha mão com aliança, já perdi a esperança. Quem tá solteiro e bebendo, joga a mão, joga a mão. Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo e dormir pelos bares jogado do que em uma cama boa mal acompanhado. Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo, viver rebelde igual adolescente, melhor que adulto. Baixinho, vai, vai. Prefiro tá solteiro e bebendo do que tá namorando e sofrendo e dormir pelos bares. Prefiro tá solteiro e